pequenino, é um problema muito pequenino de um poeta brasileiro que é o Oswaldo de Andrade. Oswaldo de Andrade! Que é um poeta maravilhoso e que se chama Erro Português. Pois. E é assim: quando o português chegou, debaixo de uma chuva bruta, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. É verdade. Estes preconceitos. Está entendido. Eu sou brasileira, mas não quero foder com você. Vamos voltar para a. É interessante. E é isso. Toca um pouco no papel que. Como é que se chama? Sueli. Como? Sueli. Sueli, que a Sueli estava a falar, que nós todos temos, pronto, o papel de estar aqui. Este é um poema, é curtinho, chama-se Intertexto, de Bertolt Brecht, que diz: primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso, eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis. Eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho o meu emprego, também não me importei. Agora estão a levar-me a mim, mas já é tarde. Como eu não me importo com ninguém, ninguém se importa comigo. É muito bom. E agora eu vou. Muito obrigado. É longe. Tchau, gente. Tem um pernambucano que fez um poema que é. O nome dele é Eduardo Alves da Costa. E o nome do poema é. No Caminho com Mayakovsky. Aí mesmo aí ele fala: na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos fazer mais nada. É na mesma. É, no mesmo pegada da fantástico. Eu também, na mesma pegada, lembrei-me de um de um latino-americano, como os gringos dizem. Não, do Eduardo Galeano. Ah, eu adoro Eduardo! Que é um grande poeta. As Veias Abertas. Que livro maravilhoso. É maravilhoso. Eram meus alunos que eu li. Mas este é um poema dele que se chama Os Ninguéms. Os Ninguéms. Que é lindo. Que é lindo. As pulgas sonham com comprar um cão. E os ninguéms com deixar a pobreza. Que em algum dia mágico a sorte chova de repente. Que chova e a boa sorte a cântaros. Mas a boa sorte não chove ontem, nem hoje, nem amanhã. Nem nunca. Nem uma chuvinha cai do céu da boa sorte. Por mais que os ninguéms a chamem. E mesmo que a mão esquerda coce, ou se levantem com o pé direito, ou comecem o ano mudando de vassoura. Os ninguéms, os filhos de ninguém, os donos de nada. Os ninguéms, os nenhums, correndo soltos, morrendo a vida, fodidos e mal pagos. Que não são, embora sejam. Que não falam idiomas, falam dialetos. Que não praticam religiões, praticam superstições. Que não fazem arte, fazem artesanato. Que não são seres humanos, são recursos humanos. Que não têm cultura, têm folclore. Que não têm cara, têm braços. Que não têm nome, têm número. Que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local. Os ninguéms que custam menos do que a bala que os mata. Fantástico, né? Mas é Eduardo Galeano, né? Eu gostava só de partilhar força com a gente, não querendo só ver a discussão à volta. Não. Muito bem. Já deu. Ok. Este poema é de Pablo Neruda, poeta chileno. Maravilhoso. durante a altura da eleição do Salvador Allende e eventual assassinato. Yeah. É o 12º canto de Alturas de Machu Picchu. Levanta-te e nasce comigo, meu irmão. Dá-me a tua mão das profundezas da tua tristeza difundida. Não voltarás do fundo da terra. Não voltarás do tempo no subterrâneo. Não voltará a tua voz endurecida. Eles não voltarão, os teus olhos furados. Olha para mim das profundezas da terra. Tu, lavrador de Selão, pastor calado, domador titular de Guanaco, pedreiro no seu andaime traiçoeiro, carregador das lágrimas andinas, joalheiro de dedos esmagados, lavrador tremendo na sua semente, oleiro derramando da sua argila, tragam-me para o copo desta nossa vida, desta nova vida, as vossas velhas tristezas enterradas. Mostrem-me o vosso sangue e o vosso furor, e digam-me, aqui fui castigado, porque a joia não brilhou, ou a terra não entregou a tempo a pedra ou o milho. Apontem para a rocha em que caístem, em que caíram, e a madeira onde te crucificaram. Acenda as velhas pedras da molar, acenda as velhas lamparinas, os chicotes embutidos nos séculos, nas tuas feridas e nos machados de brilho ensanguentado. Eu vou falar pelas vossas bocas mortas. Através da terra, juntem-se todos os lábios silenciosos espalhados e nas profundezas falem comigo durante esta longa noite, como se estivesse ancorada a vós. Digam-me tudo, corrente a corrente, elo a elo, passo a passo, afiem as facas que guardaram, enfiem-nos no meu peito e nas minhas mãos, como um rio de raios amarelos, como um rio de tigres enterrados, e deixem-me chorar horas, dias, anos, idades cegas, séculos estelares. Dá-me silêncio, água, esperança. Dá-me a luta, o ferro, os vulcões. Apeguem-me os vossos corpos como ímãs. Venham para as minhas veias, para a minha boca. Falem através das minhas palavras e pelo meu sangue. Poxa, extremamente visual. Muito bom. Bem, e com isto despeço. Não, menino, tá besteira. Tu tímida. Não. É poema seu. É Alice. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Mais, desculpa? Mai Zenu. Provavelmente é o nome artístico. Sim, ela é artista, imigrante, mãe, mulher negra brasileira. Entre trânsitos e poeta desde a infância. Mas por persistência. Perdão, gente, eu tô olhando a pontuação toda errada. Mas. Enfim, autora do blog Flores de Maio, é do Rio de Janeiro, foi criada em Petrópolis e cresceu em Brasília. E desde 2016 vive a linha de Sintra Amadora, Portugal. E agora eu vou ler o poema que tem o nome de Reboleiro, que é uma estação, né, lá em Lisboa. Estar reboleira é mais que agora, é mais que verdade. Estar reboleira é morar em qualquer paisagem ou em toda cidade. Acho que são os sotaques. Todos os sotaques batem à minha porta, na casa da reboleira. Batem por toda ela, invadem a minha janela. E é dela que eu vejo quitandas, calçadas, eslavas, chilenos, botecos, esplanadas. Cinco velhos conversando. Vejo até um pingo, doce. Muitos corres nas esquinas. Muito beijo na boca. Menininhas de mão de dadas. A polícia tretando armada. Vejo o vento que caminha lá embaixo. O tempo que desvia lá embaixo. Nono andar. De lá... Vejo a compaixão de quem pisa na poça. Vejo o vai e vem dos dias, das moças. Vejo até poesias, muitas delas. Estar reboleira é estar casada, cansada. Certas horas feliz, certas manhãs distraída. É estar na minha, estar atenta. É estar cotidianamente indo e vindo, ao talho, indo e vindo do centro, de comboio ou em pé de vento. Brisada, desperta, dispersa. Olho guarda, documento, visto, autorização. Certidão, promissórias. Olho pica. Este mês não sobrou para o transporte, pindaíba. Posso passar contigo? Posso caminhar contigo? Está a reboleira entre crianças romenas, sírias, cabo-verdianas, bangladesianas, angolanas, chinesas, portuguesas, brasileiros, estrangeiros. É estar entre muros. É estar todo dia. Muitas horas, muitas rotinas. Elas brincam na calçada, como em qualquer outra cidade da vida. Como em qualquer outra paisagem da vida. E eu observo quase tudo. Brinco às vezes, canto às vezes mudo. Estar reboleira é ser lembrada todo instante. Tic-tac, todo dia. Tic-tic-tac. Pimba. Que esta terra não é a minha. Que este chão tem outra gira, outra gama. Volta para tua terra, piranha. Por isso e por tudo. Por todos os absurdos. Às vezes, não querer esse gosto migrante na boca. Essa nódoa, cotidianamente, repetidamente, sistematicamente. É foda. Na boa, de boa. Eu desabafo, eu encaro, eu escrutino, eu desterro, eu despacho, reajo, entristeço, tropeço, reajo de novo. Enfim, estar reboleira uma vida inteira é estar longe de casa, longe de mim. Numa espiral de falsos fatos, falsos relatos, destroços, desgraças. Cotidianamente, repetidas vezes, repetindo, repetindo, refletindo. Ventando dentro de mim, soprando dentro de mim. É que faz frio na reboleira, sabe? Faz cada vez mais frio, faz. Mas eu moro no alto dessa escadaria, número 9B, na esquina da igreja do Largo. E na minha casa não faz frio, não sabe? Quase todo dia é dia de sol nascente. Porque o vento passa, é lá embaixo. Ele corre, é no asfalto, sabe? Ele desaparece, porque na minha casa a gente faz versos como quem chora. E o frio não se cria, não fica. Ele não se demora, só voa. Mas na reboleira portuguesa, cheia de fronteiras, ah, na reboleira faz frio, sabe? Cada vez mais, cada vez mais. Por toda ela e para além dela. E mais nada. É isso. Você disse? É, eu não conhecia. Lindo, meu. Temos. Pior é uma merda. Não, não, eu escolhi, porque, né, lendo esse poema. 9 minutos! Eu tenho aqui um grandinho que vou tentar ocupar muito menos do que esses 9. Foi até uma sugestão aqui do Carlos, mas acho que faz todo sentido, porque é o dia da poesia, é o dia do doutor Vassis, porque não me engano. Mas também faz sentido falar daqueles que, deste lado da barricada, não do lado dos que sofrem, mas deste lado também estamos conscientes. E assim acho que o Carlos lança o letra aqui muito bem, que é do José Carlos Ari dos Santos, nosso querido Ari dos Santos, e é o, não o que eu costumo dizer dele, que é o poeta castrado, não, que continua a ser o meu favorito, mas um que se calhar faz muito mais sentido, que é As Portas que Abriu a Vida. É uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra. Onde, entre vinhas, sobredos, vales, sucalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, um povo se debruçava como vime de tristeza sobre um rio, onde mirava a sua própria pobreza. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado, onde quem tinha o dinheiro tinha o operário algemado. Onde soava o ceifeiro, que dormia com o gado, onde tossia o mineiro em aljustrela ajustado, onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Era uma vez um país de tal maneira explorado pelos consórcios fabris, pelo mando acumulado, pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado, pelo dobrar da cerviz,